Muito bom dia. Temos do outro lado da linha o Comandante Pinto, dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira. Esta manhã ficou marcada por uma ocorrência no concelho de Oliveira do Hospital. A esta altura questionava-lhe que ocorrência que foi esta para que os bombeiros de Lagares da Beira foram acionados. Bom dia a todos. Fomos acionados depois 10h49 da manhã pelo Comando Distrital de Coimbra para um incêndio numa habitação, piso térreo, em Sobreda. Segundo indicação logo pelo Comando Distrital, não havia pessoas dentro da habitação, as pessoas foram retiradas, assim como alguns bens, nomeadamente garrafas de gás e outras coisas conseguiram tirar. Enviámos para o local 2 veículos, 7 operacionais. Ao chegar ao local, depararam-se já com a casa de habitação totalmente tomada pelas chamas. Trata-se de a habitação de uma cidadã estrangeira, apenas morava, pelo que nos foi dito, única e exclusivamente essa cidadã. Não teve qualquer tipo de ferimentos, mas, no entanto, a habitação foi totalmente consumida pelas chamas. Muito bem, a casa fica então sem condições de habitabilidade. Segundo a Rádio Boa Nova apurou, trata-se de uma comunidade também com várias pessoas, relotes, tendas, mas nessa casa habitava só então uma pessoa. Exatamente, confirmo. Nesta casa vivia só uma cidadã, uma senhora sexo feminino, naturalmente. No local, como disse, há uma comunidade ali, estrangeiros, mas apenas esta casa de habitação foi atingida pelas chamas. Esta altura está então resolvida esta situação? Sim, resolvida. Os meios já estão de regresso ao quartel, resolvida a situação.